Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. É uma alegria estarmos aqui hoje para podermos falar da vida espiritual, falarmos das leis divinas, que são sempre temas muito importantes para a nossa evolução, porque será o aproveitamento que nós tivermos desse conhecimento, nós vamos saber nos conduzir nas nossas escolhas, nós vamos saber nos encaminhar nesse grande processo que é a evolução espiritual que nós estamos realizando aqui como encarnados. E nós temos nesta manhã o tema demônios e exorcismo. É importante a gente compreender esse tema, principalmente porque nós ouvimos sempre falar dessa temática. Nós vivemos numa civilização que herdou uma cultura já de milhares de anos de crença de que existem seres voltados para o mal, seres que praticam o mal, que têm o mal como sua essência, e que esses seres estão numa disputa permanente com as forças do bem. Todos nós que fazemos parte dessa cultura, nós sabemos, né, pelas religiões que nós já frequentamos anteriormente, pelas pesquisas que nós realizamos, nós sabemos que o homem, ele, ao longo da sua história, ele sempre foi admitindo a existência de um ser voltado para o mal, que é o grande opositor de Deus, que é Lúcifer, que alguns chamam de Satanás, outros chamam genericamente de demônio. E para muitas pessoas, quando nós falamos esses nomes, evocam temores, insegurança. Para muitas pessoas, esses nomes despertam uma carga ali de emoções, de sentimentos, principalmente de medo, principalmente associado aos erros que essa pessoa cometeu na vida. E de onde vem essa crença, não é? Como que nós herdamos essa crença? Nós normalmente temos a tendência de dizer que ela é uma herança do cristianismo, que veio pelo judaísmo, e realmente se nós formos buscar nessas religiões, nós vamos encontrar lá os fundamentos para essa crença. Mas ela ainda é mais antiga, porque nós vamos encontrar a ideia de que existem seres voltados para o mal em todas as culturas. Quando o homem começou a formar os primeiros sistemas religiosos, ainda como crenças muito simples, crenças baseadas apenas em seres que eram, na verdade, as forças da natureza, o homem começou a elaborar essa ideia muito simplista de que existem duas forças: uma que constrói, uma que edifica, uma que faz florescer, que é o bem, e uma outra força que é destrutiva, que é maléfica, que é prejudicial, que faz morrer, que traz doença, que é a força do mal. O homem começou a elaborar essa crença quando ele começou a interpretar os fenômenos da natureza como expressões de algo que estava além do poder dele, como expressões de manifestações de seres que ele não compreendia muito bem. O homem primitivo, quando ele observava a natureza se regenerando, florescendo, fornecendo alimento, estabilidade no grupo humano, ele entendia que eram coisas boas que estavam trabalhando por ele. Então o sol, por exemplo, foi um dos símbolos de grande poder de divindade em muitas civilizações do passado. Por quê? Porque o sol, o homem muito rapidamente associou ao bem-estar, à renovação da natureza. Enquanto que uma tempestade com trovões, raios, isso representava uma força destrutiva, porque o homem via os efeitos de uma tempestade na natureza. Então o homem, ele começa a criar isso há muito tempo, né? Se a gente for levar em conta a contagem que os cientistas fazem para a origem da nossa espécie, que é algo em torno de 100 a 150 mil anos atrás, isso muito tempo antes de existir qualquer uma das religiões que nós conhecemos, o homem já começa a interpretar as forças da natureza como forças que são sobrenaturais. Começa a interpretar os fenômenos naturais como forças que estão ali interferindo nos destinos do homem. E o homem começa a criar uma série de sistemas para tentar dar sentido a tudo isso. É aí que começam a surgir as ideias de sacrifícios, né? De oferecer algo para apaziguar essas forças que destroem. para cativar, para colher dessas forças algo que seja um favor, por exemplo. E aí que o homem começa com a era dos sacrifícios. E o homem sacrificava o quê? Aquilo que era mais importante para ele na época, que era alimento, que é algo essencial. O homem primitivo tinha muita carência de alimento, ele não encontrava alimento sempre, porque ele ainda não tinha atingido a fase da agricultura, e ele começa o quê? A oferecer alimentos. Ele oferece vegetais, oferece a caça, como forma de agradar essas divindades. E quando a gente vai estudar, por exemplo, o judaísmo, lá nas origens, lá no começo, a gente vai ver que a prática do sacrifício foi algo que esteve presente nessa cultura, como esteve em todas as outras. A própria figura que nós temos, né? Uma história bem conhecida de todos, a história de Caim e de Abel, retrata de maneira bem simbólica essa época do homem que oferece a Deus alimentos, vegetais, o homem que oferece a Deus a carne, a caça dos animais, não é? E ali, no próprio conflito que os dois irmãos têm, né, de imaginar que um é favorecido por Deus, um é mais querido por Deus, e o outro não. O outro ele é aqui meio que preterido. É, na verdade, o símbolo dessas ideias primitivas, dessas concepções muito antigas que o homem tem, de que um pode agradar mais a Deus e obter os seus favores, enquanto que o outro não. Então o homem, nós vamos ver que na própria raiz das nossas religiões que deram origem às nossas concepções atuais, nós vemos que elas refletem essa fase muito anterior, muito primitiva, em que o homem ele vai identificar na natureza forças destrutivas e construtivas. É aí que começa a elaborar no pensamento humano essa ideia de que existe uma força do bem e uma força do mal. Aqueles povos que criaram, então, a nossa religião, que criaram a base da religião cristã, que criaram a base do judaísmo, eles foram colher, nessas ideias mais antigas, as inspirações para tentar dar sentido e explicação ao mundo. Porque o homem primitivo, ele não tinha condições de entender ainda o que era amor. Ele não tinha condições ainda de entender o que é um Deus perfeito. Eles ainda não tinham condições de entender o que é o Deus de justiça e bondade que Jesus veio nos ensinar e que nem as pessoas que o ouviram diretamente conseguiram entender de pronto. E até hoje nós estamos, há 2000 anos, tropeçando nessa compreensão do que é esse Deus de amor, de bondade que ele veio implantar na mentalidade humana. E até hoje nós temos muita resistência em aceitar a ideia de que um Deus perfeito, um Deus sábio, um Deus que é apenas amor, pudesse em algum momento da sua criação criar qualquer ser que se voltasse ao mal. E até hoje nós conservamos, né? Nós temos milhões de criaturas no mundo que ainda aceitam a ideia de que o Deus de justiça, de amor, de bondade, pudesse em algum momento ter criado qualquer ser voltado eternamente para o mal, voltado permanentemente para o mal. E nós temos isso muito arraigado porque nós ainda estamos tentando aprender o que é amor, estamos ainda tentando descobrir que força tão poderosa é essa, que é capaz de renovar tudo, é capaz de transformar tudo, é capaz de trazer a paz, a harmonia. Então nós ainda conservamos essas crenças primitivas, ainda admitimos essas concepções tão antigas, porque aquilo que a gente cultiva por muito e muito tempo, por muitas e muitas encarnações, dificilmente a gente se livra rapidamente. Por isso que muitas pessoas, até que aceitam princípios da doutrina espírita, elas às vezes balançam quando ouvem falar de manifestações demoníacas. Ou ficam questionando, por exemplo, por que que se manifestou uma entidade tal naquela pessoa, num templo de tal religião, e ele se disse que era demônio. Ele se disse que era o próprio mal. Ele diz que era um ser voltado para o mal. Por que que acontece isso? Aí é que nós vamos buscar as informações que os Espíritos nos trouxeram, que nos ajudam a entender Por que que existe ainda hoje tantas pessoas, e até seres desencarnados, pessoas que ainda conservam essas crenças? Será que eles não são espíritos realmente? Será que eles são seres criados realmente para o mal? Seres que são voltados para o mal? Como que se explica, então, que uma pessoa possa se manifestar, né? Ou melhor, permitir a manifestação de um ser que se diz que é o próprio demônio? E eles se dão nomes, né? Vão buscar nomes até daqueles que o homem deu a eles na antiguidade, na Idade Média. Porque houve um período na história da humanidade que o homem ele teve tanto medo do demônio, tanto medo do mal, que ele começou a identificar características que eram típicas de cada um dos demônios. E deu nomes a esses demônios. Por que que o homem foi, então, criando isso e até hoje persiste? Aí vem a necessidade de a gente compreender algumas coisas, alguns princípios básicos da doutrina espírita, para a gente poder entender esse fenômeno que a gente pode observar. Hoje a gente não precisa nem ir ao templo de uma outra religião para presenciar isso. Você vê pela televisão essas manifestações. E aí muitos dizem até, ah, mas isso tudo é mentira, tudo isso é encenação. Nem sempre é. Existem situações ali que muitas podem ser apenas o reflexo do condicionamento do meio. As pessoas, de tanto ouvirem falar de algo e de tanto falarem que o problema dela é causado por aquilo, ela é levada a acreditar, ela é levada a se manifestar como se fosse aquele ser, né? Isso é um fenômeno de indução, é quase como os fenômenos da hipnose, em que o indivíduo ele é tão sugestionado, ele é levado a acreditar tanto em algo que ele é capaz de imitar, por exemplo, o comportamento e se dizer uma personalidade histórica, um animal. Ele é capaz de se manifestar como se ele fosse uma criança ainda. Por quê? Há ali um processo mental de indução em que o indivíduo assume aquela ideia e ele reproduz aquilo. Então, muitos dos casos que nós ouvimos falar de manifestações são pura indução psicológica mesmo. São pura indução em que o indivíduo ele é tão sugestionado e ele passa a acreditar naquilo. Já outros casos são manifestações espirituais realmente. São seres de natureza espiritual que estão ali agindo na pessoa. E vão se dizer esse ou aquele ser. E ali vem a pergunta, mas não somos todos humanos? Por que que esses se manifestam e se dizem esses seres maléficos, esses seres malfazejos da história da humanidade? Nós, quando desencarnamos, nós conservamos as nossas crenças, nós acreditamos ainda naquilo que nós acreditávamos aqui. Porque nem sempre o desencarne liberta o espírito das ilusões, das crenças. Então ele pode, muitas vezes, reproduzir do lado de lá aquilo que ele é levado a acreditar. E a gente sabe que no mundo espiritual há seres humanos que viveram aqui como nós, que são como nós, talvez nós já até fizemos parte desses grupos, que ainda são seres que têm uma visão do mundo, das coisas, muito ainda estreita. Não conseguiram ainda compreender a abrangência das leis divinas, e eles ainda acreditam que eles devem agir como eles agiam aqui, controlando as pessoas, determinando como deve ser algo, como deve ser aquilo. São aquelas inteligências que, embora tenham avançado muito em conhecimento, tenham avançado muito na compreensão de uma série de fenômenos, eles ainda conservam as suas convicções. E eles, muitas vezes, tentam impor as suas convicções a outras pessoas, como existe aqui na Terra. Aqui a gente sempre vai encontrar pessoas que têm uma forma de ver qualquer situação e tenta a todo custo comandar os outros para que pensem daquela forma. Então, muitos desses seres humanos desencarnados são inteligentíssimos e são capazes de comandar uma série de leis do mundo espiritual. Eles induzem certas criaturas, certas pessoas que, por muito se comprometerem com o mal, por muito se comprometerem com o desequilíbrio, a reproduzirem esses comportamentos que os levam a se caracterizar como se fossem verdadeiros demônios. são as obsessões que ocorrem no mundo espiritual, de espírito para espírito. Porque aqueles que desejam comandar, dominar, eles são capazes de mentir e induzir e fazer outros, que são muito frágeis ainda mentalmente, a aceitarem certas ideias. Então é um processo em que eles, muitas vezes, para conseguir os seus objetivos, para conseguir as suas realizações, eles escravizam mentalmente outros espíritos humanos como nós, que os leva a pensar que eles são seres demoníacos. De outras vezes, não é nem um processo como esse que eu acabei de explicar de obsessão. É o próprio indivíduo que ele vai assumindo essa personalidade de que ele é um ser demoníaco, de que ele é um ser do mal. É a própria pessoa que desencarnada, refletindo nos seus erros. E muitos aqui na Terra também se fazem assim, né? Existem pessoas que, de tanto mal que já praticaram, elas começam a se associar com essas figuras mitológicas, essas figuras simbólicas que o homem criou em toda essa história religiosa que ele vem criando há milhares de anos. E ele vai identificando-se com aquilo, e ele até se diz: eu sou o próprio demônio, eu sou o próprio mal. Porque ele precisa, para se manter naquele caminho de crueldade, que muitas vezes a sua consciência o pede para que ele se afaste, mas para se manter, para não ter que refazer os seus passos, para não ter que reverter nada, ele prefere ficar se autossugestionando. Eu sou assim mesmo. Eu estou realmente voltado para o mal. E naturalmente ele atrai para o entorno da vida dele seres que pensam assim. E ele se afirma tanto do mal que ele passa a se considerar um agente do mal. E ele vai buscar essas figuras que o homem criou ao longo da história para explicar essas forças incompreendidas que ele observou na natureza. Ele vai então buscar essas figuras históricas para se associar a elas mentalmente. E muitos irão, no mundo espiritual, se apresentar com a forma, com a aparência que eles idealizaram que são essas representações do mal. E isso não acontece só em relação a essa figura judaico-cristã do demônio. Não é apenas a eles. Também nas culturas africanas, eles sempre tiveram a ideia de forças destrutivas também, representadas por alguns seres que eles não associam com a humanidade, como Exu, Pombagira e outras entidades. E existem pessoas que, ao desencarnar, eles assumem essas personalidades, porque se identificam como elas são descritas, se identificam com a sua personalidade que é atribuída. E eles se associam de tal forma a essa ideia que eles acabam se modificando espiritualmente para se parecerem com essas entidades. Então nós vemos que existe um domínio fora do mundo espiritual, de forças, de ideias, de pensamentos, em que o homem, muitas vezes, por não compreendê-lo, ele acaba se moldando às próprias ideias que ele criou aqui na Terra. Então, quando nós ouvimos falar dessas manifestações, por exemplo, do demônio, né, que a própria pessoa está dizendo ali que está no corpo daquela pessoa e que ele é o que está causando todo o mal para ela, pode ser uma dessas situações aí. O próprio indivíduo é levado a acreditar que ele está vivenciando aquele processo. Pode ter ali um espírito que é comandado por inteligências muito poderosas, que age daquela forma para prejudicar aquela pessoa. E há espíritos que estão ali se manifestando naquela pessoa, que se autoinduziram, que se levaram a acreditar que eles são esses seres. E o que está por trás dessas interações, né? Por que algumas pessoas são mais vulneráveis a essas influências e outras não? O que está por trás disso tudo são os processos obsessivos que nós conhecemos muito bem na doutrina espírita. São as situações que nós vemos em que indivíduos que estiveram desarmonizados em vidas passadas, ao se reencontrarem, se degladiam, se combatem, procuram perseguir, procuram subjugar, procuram prejudicar. E cada um fará da forma que conseguir. Então, esses casos que nós ouvimos hoje falar dessas manifestações são, na verdade, então, processos obsessivos, em que o espírito ele se diz que é aquilo, ou porque ele acredita, ou porque ele sabe que também é uma forma de levar, pelo medo, a pessoa a se entregar cada vez mais a esse processo. E aí viria então a pergunta: e aquilo que se pratica, que é chamado de exorcismo, tem algum poder realmente sobre esses espíritos de afastá-los? Tem. Né? Porque o que acontece? Se ele se acredita que é uma entidade do mal, e ele acredita que o outro é o representante do bem, no esquema mental que ele arquivou ao longo de muitas encarnações, por muito tempo acreditar, ele vai acreditar que o bem sempre consegue afugentar o mal. Então ele realmente, em muitas ocasiões, se afasta, por quê? O outro, ele pode ter ideias equivocadas, aquele que seria o exorcista. Ele pode ter ideias, por exemplo, equivocadas, mas ele deve ter ali um poder mental, magnético, que cria um desconforto muito grande no outro. E muitos espíritos desencarnados, eles muitas vezes têm medo até dos encarnados, porque ele se identifica tanto com o mundo material que ele ainda se acha parte desse mundo. E ele responde aos estímulos como existe aqui. Uma vez eu vi pela televisão uma manifestação em que o condutor ali do culto, ele começou a pedir para que as pessoas ali que estavam presentes, era uma assembleia muito grande, começasse a bater o pé e falar: fora demônio, fora demônio. E realmente, aquilo, imagine ali centenas de pessoas fazendo isso e batendo os pés. O efeito psicológico que tem um espírito que está ali perturbando uma pessoa, se manifestando e criando distúrbio na vida dela. Realmente, aquilo cria um impacto muito grande, porque ele entende que ali tem uma coletividade que é a do bem. Porque ele acredita nisso. E ele se deixa levar por esse estímulo, então. E ele se sente ameaçado, por quê? Imagine que você é um ser que ainda se identifica tanto com o mundo material e vê uma multidão se voltando contra você, os seus medos ancestrais afloram nessa hora. E você, naturalmente, se afasta. Então, um efeito psicológico em que o exorcismo consegue afastar o espírito obsessor. É possível também que tenha interações vibratórias, magnéticas, de energias que se irradiam da própria comunidade ali, que age sobre aquele espírito. E realmente consegue afastá-lo, consegue levá-lo para longe dali. Então, o exorcismo, ele tem uma certa eficácia, porque ele trabalha com medo. Porém, em outros casos, ele não funciona. Quando essa obsessão ela é praticada por inteligências muito vigorosas, eles já não usam mais esse expediente, né, de induzir um espírito a acreditar que é um demônio para perturbar o outro, ou eles próprios se manifestam dessa forma para dominar o outro. Eles usam outras estratégias. Eles usam outros mecanismos que já não usam mais a questão da figura do demônio para obsediar a pessoa. E aquele indivíduo que pensou que, porque uma vez se manifestou e se libertou, ele tinha se libertado então dessa influência maléfica, ele continua vítima do processo obsessivo, sem o saber. E é interessante que quando a gente ouve, né? À noite eu volto do trabalho, eu venho ouvindo na rádio, a gente vem procurando alguma coisa interessante, e aí eu ouço sempre muitas pregações de muitos pastores, de muitas igrejas, e eles explicando, né? Um contou uma história interessante, que foi de uma senhora, que ela participava de uma igreja, e ela lá tinha, teoricamente, se libertado de um demônio que atormentava a vida dela. E ela continuou, então, a sua vida, se integrou àquela igreja, se tornou uma obreira daquela igreja, uma trabalhadora, mas ela ainda carregava dentro dela a mesma tendência, o mesmo desequilíbrio sexual que ela tinha antes da manifestação desse espírito que se manifestou no culto que ela teve de libertação e que renovou a vida dela, entre aspas. Aquela obsessão que o espírito produzia passou a se manifestar de uma forma mais sutil, mais camuflada. Aí ela vai para uma outra igreja, e aí lá o pastor vai identificar ali que ela ainda permanecia com aquele ser que levava ela a esse comportamento. Porque na essência, o que tinha acontecido? Ela tinha um comportamento que a levava a um desequilíbrio no campo sexual, que era uma coisa muito ostensiva. E o que fizeram? Naquela prática, afastaram aqueles espíritos mais perturbadores. Mas ela ainda conservou o comportamento de maneira oculta, porque ela acreditava que ela tinha se libertado daquilo, então ela não podia mais manifestar aquilo. Ela tinha encontrado uma certa trégua na vida dela, uma certa paz na vida dela, então ela tinha que manter aquilo. Mas no íntimo ela ainda tinha as mesmas tendências, o mesmo comportamento. E aí ela vai para uma outra denominação religiosa, e aí lá, teoricamente, ela teria se libertado em definitivo. Na primeira vez, o que aconteceu? Afugentaram realmente os espíritos obsessores que a induziam aquele comportamento. Mas ela ainda conservava aquela influência, porque ela ainda se comprazia com aquilo. E ela então, nessa nova libertação que ela vai ter, entre aspas, aí a gente já não sabe a continuidade disso. Aí o pastor disse que ela estava definitivamente liberta. Mas o que acontece nisso? Se ela realmente, nesse processo, ela não se conscientizar, ela não perceber que aquele comportamento precisa ser combatido por ela, que ela precisa reagir, ela vai continuamente se tornando presa de outros espíritos. Porque o que o exorcismo fez nessa primeira vez foi apenas afugentar a causa do problema mais direto. Mas a causa profunda não houve alteração. Então, realmente, esses casos que nós ouvimos falar, existe sim uma libertação neles. Mas quando são inteligências mais vigorosas, eles mudam a estratégia. Eles deixam de fazer de uma forma muito ostensiva, muito direta, e passam a fazer de maneira sutil. Passam a se acomodar a essa nova situação que a pessoa alcançou. E isso poderia acontecer até dentro de uma casa espírita, em que a pessoa vem para um tratamento desobsessivo, num primeiro momento ela recebe uma melhora significativa, porque aquele obsessor é afastado, ele é encaminhado, porque as nossas técnicas já são diferentes. Procura-se tratar não apenas a pessoa, afugentando o causador do problema, entre aspas, mas tratar também esse causador do problema. Porque aí você salva dois seres ali no caso. E ali o que se faz? O indivíduo ele precisa se conscientizar que se ele não se renovar, se ele não se mudar, o processo se reinstala. E pode vir de maneira sutil, onde o indivíduo ele já não vai ser mais explorado de maneira direta, de maneira evidente, mas ele vai ser de maneira sutil ao longo da sua vida. De maneira, muitas vezes, em que ele vai criando uma hipocrisia, em que ele aparenta ser uma coisa, mas no íntimo ele ainda conserva aquela característica. Então nós percebemos que o grande problema, a grande solução desses casos, dessas influências perniciosas, não está em você afastar aquele que é o causador daquele distúrbio evidente. Não é você, aparentemente, trazer uma cura para a pessoa. A grande solução está no próprio indivíduo passar por um processo de transformação, de renovação, de acertar a sua vida, de realmente procurar o equilíbrio, de vencer aquilo que o coloca para baixo, de vencer aquelas influências que, no fundo, não nasce no outro. Seja um ser demoníaco, seja um obsessor, nasce fundamentalmente em nós mesmos. Porque essas práticas, elas podem resolver o problema momentaneamente, mas elas não resolvem em definitivo. Porque o indivíduo pode voltar sempre a reincidir naquilo. E nos depoimentos que a gente vê, ouve dessas variações hoje que nós temos do pentecostalismo aqui no Brasil, é muito comum eles falarem isso. Do indivíduo que se libertou uma vez, duas, três, quatro, cinco, e ele nunca muda. Porque a grande renovação tem que acontecer na pessoa que está sendo ali assediada pelos seres que do mundo espiritual vêm explorar suas fraquezas, se vingar, vêm muitas vezes cobrar a sua participação, já que são seres que estão ali compactuando dessas práticas há muito tempo. Então, quando nós ouvimos, né, falar sobre essas práticas que se fazem, né, de exorcismo, nós não nos deixarmos seduzir achando que ali vai ter a solução para o nosso processo obsessivo. Porque no final das contas, aqueles que exercem essas práticas, eles também reconheceram que se o próprio indivíduo não se modifica, no dizer deles, que nós também podemos dizer assim, não se entrega a Jesus realmente, reformulando a sua vida, nunca tem solução. Nisso nós concordamos com eles realmente. Se a gente não mudar aquilo em nós que atrai os espíritos obsessores, que atrai a sua influência sobre a nossa vida, nós continuaremos tendo repetidas manifestações dessa natureza. Então é importante que a gente, quando encontra a melhora na solução dos nossos processos obsessivos, a gente inicia um processo de autoconhecimento, de aprendizado, de conhecimento das leis divinas, porque é isso que efetivamente vai nos trazer a segurança e a transformação. Porque afastar espíritos é muito fácil. Afastar espíritos obsessores não é algo difícil. Existem técnicas que podem ser feitas. Mas a espiritualidade, na casa espírita, ela usa a técnica e a terapia do amor porque trata tanto o obsediado quanto o obsessor. E muitas vezes o obsessor se renova mais rapidamente do que o obsediado. Porque ele muitas vezes já é um espírito sofrido, já está desencarnado, até mais sensível às informações que vão vir do mundo espiritual. Enquanto que o encarnado, ele permanece preso às ilusões, às crenças. E essa crença no demônio, ela é uma crença muito cômoda. Porque é fácil você dizer que o problema não é seu, e sim de um ser que vem te perturbar. Entendeu? Eu não tenho responsabilidade, era ele que estava me fazendo errado. Ele foi afastado, agora eu estou bem, eu não tenho nada a mudar. E é onde o indivíduo vai e tropeça mais uma vez. Porque ele não se conscientiza que, na verdade, o problema é ele. Então é aí que a gente vê que essas crenças, elas também podem ser prejudiciais quando o indivíduo não se conscientiza de que ele é a causa do seu próprio problema. E ainda hoje nós mantemos essa crença de que o mal, ele existe, de que o mal é uma força antagônica de Deus, porque, de uma certa forma, ela tira de nós uma responsabilidade que nós temos que ter perante a vida. De que quem faz o bem em nossa vida somos nós mesmos. Que somos nós mesmos é que damos força para aquilo que é bom ou ruim se manifestar em nós. Que são pelas nossas escolhas que nós determinamos o nosso futuro. Enquanto que para muitos é mais fácil você o quê? Sempre atribuir ao outro. Você faz uma série de escolhas erradas, muitas vezes levados pela vaidade, pelo orgulho, pelo desejo de dominação, e sofre as consequências dessas escolhas. E sofre o fracasso, a derrota. E quando você se defronta com isso, você percebe o quê? É mais fácil atribuir tudo aquilo, o problema que você está vivendo, a um ser espiritual que causou esse problema. Quando, na verdade, são das nossas escolhas. Por isso que é importante conhecermos toda essa complexidade das crenças, como elas se formaram, porque aí a gente consegue assumir o nosso papel real perante a vida. A gente consegue ter responsabilidade com o nosso destino. Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos inspire nessa semana a acreditarmos apenas no bem. Essa é a única força que existe no universo. A única força que opera no universo é o bem. O resto é perturbação e ignorância do espírito em evolução. Muito obrigado a todos.